Eu quero ver vocês viver pra sempre assim, pedindo esmola de quarto atrás de tim, puxando saco de gravata, pra mim é o fim. Eu vivo essa porra e o rap vive em mim. Eu quero ver vocês viver pra sempre assim, pedindo esmola de quarto atrás de tim, puxando saco de gravata, pra mim é o fim. Eu vivo essa porra e o rap vive em mim. A minha vida se resume a música e nada mais. Isso é o que me une, a minha busca e aos meus ideais. Você não fica só de função na sombra do patrão, usando o amor dos manos em vão. Esmola pra mim não cola, minha escola é liga o mic e vambora. Mas agora tô vendo os Judas pondo as unhas pra fora. Só que uma hora isso estoura e a cobrança vem. Liga o mic, vem contra. O rap é isso, a gente ainda se encontra. Meu flow vem solto, com as putas do rap eu nem conto. Eles se vendem por cem, contam nem tanto. Fazem conto com suas caras e falhas, um bando de canalhas que se contentam com migalhas. Mas eu não, irmão, eu sei que eu posso mais. E logo mais, esses caras não existem mais. Eu quero ver vocês viver pra sempre assim, pedindo esmola de quarto atrás de tim, puxando saco de gravata, pra mim é o fim. Eu vivo essa porra e o rap vive em mim. Eu quero ver vocês viver pra sempre assim, pedindo esmola de quarto atrás de tim, puxando saco de gravata, pra mim é o fim. Eu vivo essa porra e o rap vive em mim. Que se foda as eleições e essa porra toda. Eu não aprovo projetos, eu concretizo sonhos. E necessariamente eu não preciso nem rimar, porque eu sei de qualquer jeito vocês vão falar que vão me matar, que vão acabar comigo. Enquanto vocês falam eu sigo aqui sorrindo. Vê se pelo menos compra a bala do teu bolso e não rouba ela tirando da vila um posto. Porque cada centavo que cai no teu bolso é uma família a mais na fila do calabouço. Sus, vocês são tipo urubus, roubando a verba do povo, seus filhos da puta. Desculpa, a culpa não é minha se eu falo demais. É que simplesmente eu fico puto com o que vocês fazem. O nosso bang trampa todos os dias do ano, enquanto vocês ficam aí nas tetas mamando. Eu quero ver vocês viver pra sempre assim, pedindo esmola de quarto atrás de tim, puxando saco de gravata, pra mim é o fim. Eu vivo essa porra e o rap vive em mim. Eu quero ver vocês viver pra sempre assim, pedindo esmola de quarto atrás de tim, puxando saco de gravata, pra mim é o fim. Eu vivo essa porra, o rap vive em mim. Eu quero ver vocês viver pra sempre assim, pedindo esmola de quarto atrás de tim, puxando saco de gravata, pra mim é o fim. Eu vivo essa porra e o rap vive em mim. Eu quero ver vocês viver pra sempre assim, pedindo esmola de quarto atrás de tim, puxando saco de gravata, pra mim é o fim. Eu vivo essa porra, o rap vive em mim.